quilos do controle. Vai, escuta, senhor. Pacatão 11 quilos, informa que temos uma aeronave com preferência, um Medevac, e informa que, devido a isso, será necessário que ingresse via corredores para transferência com a torre no SEADA. Gente, os quilos, a minha possibilidade de prosseguir então aqui pelo Axel, e quem é, senhora? Os quilos do Lula negativo acham no 1500 pés, mantendo 1500 pés via corredor Veracruz, reporte quando em Paripe. Gente, o quilos do Lula então está prosseguindo o visual, cancelando o plano Zulu. A prog através de Paripe, migrando 2000 para 1500 pés. Gente, os quilos do Lula, plano IFR cancelado 1727. Quilos do Lula. Qual que vai ser o procedimento IAS para 10 e após pós-97 aqui? Whisky Golf Fox 7. Whisky Golf Fox autorizado voar direto do Duna. Papatão Whisky Golf Fox, desce inicialmente para 2.500 pés, ajuste no 013. 2.500 pés, Whisky Golf Fox. Papatão Whisky Golf Fox, informa o tráfego, posição 11 horas, 1.4 milhas rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, um Papa Alfa 34. Salvador, uma boa tarde, 2714 azul, mantendo Lima, ponto espera da 35, pronto. Boa tarde, 2714, mantenha o ponto de espera da Taxi Lima, existem dois tráfegos para pouso na final da 17. Ciente, 2714, mantendo o ponto de espera da 35. Copiando, autorizado 2000, agora vamos transferir para o controle, o Fernando Rio, o Whisky Fox. Papatango Whisky, Kilo Zulu para sequenciamento, faça um 360 com curva pela esquerda da presente. O setor aqui do setor esquerdo, se ela está prejudicada, poderia acertar pela direita, cara? Kilo Zulu negativo, confira se tem condições de manter a presente proa. Afirmativo, tá. Gente, mantenha a presente proa por 4 milhas, aguardando autorização para vaciada. Lulu. Papatango Lima, Zulu Golf, a 1 milha para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de 2095, chame controle Aracaju, frequência 1.0.3. Papatango Whisky Golf Fox para circuito da pista 17, chame agora a torre na frequência 198.195. Confirma a frequência? Torre em 198.95 Whisky Golf Fox. 198.95, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango Whisky Golf Fox, cruza Duma. Papatango Whisky Golf Fox. Whisky Golf Fox, segue para qual parte, após? EBPA, hangar EBPA. Gente, a atenção modificada presente? É, não copiou. Chame para modificações e pouso na pista na 7. Chama lá para na 7, o Whisky Golf Fox. Chame para modificação do plano, ok? Papatango Whisky Kilo Zulu, autorizado voar CEASA, reporte visual começo. Curva na direita na proa do CEASA, mostrará visual do CEASA, o Whisky Kilo Zulu. O Fox está cancelando, prosseguindo para aproximar para 1.7. Fox, gente, Whisky Golf Fox modificou os 3.5, correu à esquerda, sempre na final da 1.7. Gente, Golf Fox. Do Kilo Zulu. Kilo Zulu. Autorizado pistão na 7270 graus no 049. É, Fox. Papa Tango Whisky Kilo Zulu, agora a torre na frequência 198 do sinal 95. 18,95 graus Kilo Zulu. Decolagem imediata, 5 autorizados. Afirma. Visual com tráfego, Learjet Nacional. Visual com ele. Pesado alinhar e manter após a passagem do tráfego, Oscar Mike. Alinhar e manter após o tráfego. Salve do Fox, salve do Fox, aquele tanguão da área de captação de Kilo Zulu. Grande Kilo Zulu, continue na final e aguarde pista livre. Vento 220 graus com 049. Kilo Zulu, salve da área de captação. Maravilha, meu querido. Olha. Whisky Goofy Fox falou os 38. Cruzado backtrack, livrando parte da BTA primeira esquerda. Aqui vem a 240 graus com 4 nós, tem livre decolagem, pista na 7. Já viu. Seu solo foi os 35, frequência livre. Corte boa. Quem é que decolou os 4-0, 1-2-0, 10-8, controle, até a volta. Até a volta, gato. Romeu Oscar Mike Yankee, mantém-se em condições visuais, 500 pés, linha do litoral, confirme o local de sobrevoo. a plataforma 9 Papá Golf Lima, T59, tá 17 milhas, já visual com ela, estão mantendo perto dos pés, autorizado pro voo direto. Sete autorizado, voo direto, destino Oscar Mike Yankee, reporte quando no local de pouso. Vai reportar no local de pouso, cara. Ali mantém 35. Papatango Sierra Hotel Yankee está a 4 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, bom trabalho, Felipe, Sierra Hotel Yankee. Obrigado, bom voo. Agilizar um táxi? Valeu, meu querido. Frequência livre no Costa, um abraço. Querido, um abraço. Azul 27 no 4, livre decolagem, pista 35.2.60 graus 049. Livre decolagem 35.27 no 4. Passarinho 2230, pronto no ponto de espera na 35. Autorizado, passarinho, após o ATR da Azul, a linha mantém. A linha mantém na 35.2230. No 4, veículos 45, chamando 208, por VS. 208, controle, 27 no 4, azul. Boa tarde, bom trabalho. Tá. 27 no 4, saída Momo, cruzando 1000 pés. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo no 60. Ah, perfil da Momo. Confirmando autorizado direto 60. Afirmativo, se você restrição de nível de voo no 60. 60 na MOMO, 2714. 2714, confirme a prova ideal para o destino. Ideal para o destino, aguarde. O ideal para o destino é 300. 28714, autorizado voar direto de China. Direto para o destino Barreiras, 27114. Nível da colagem, pista 35, vento 240 graus, 05 mais. Iniciando, passarinho do 2230. 7 no 4. Livre de desvios após uma barreira, 17 no 4. Muito boa tarde, essa é a linha 315, uma Victor, cruzando 201210. Na linha 315, chame o controle na frequência 120, décima 8. 208, Matheus. Muito bom dia, boa tarde, essa é a Victor. Chegar em 6315, acione a identificação, voando Bonf para interceptar a chegada Bonf, deixa para 4 mil pés, ajuste na 093. 4 mil pés na Bonf, 093. 2230 do Clos 49, chama na 20 decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado. Controle Salvador, passaria do 2230. Passarei do 2230, contato radar na decolagem, subvia saída Momo para nível voo 180. O 2230 informou o solo que não cumpre a restrição superior da carta, está livre de restrição. Passarei do 2230, super sem restrições. Sem restrições, até o 180, obrigado. Meu Oscar, Mike Yankee, visual com local de pouso. Visual com local de pouso, Yankee. Tá 2 minutos com pouso. Tá bom, meu Oscar, Mike Yankee, tem a frequência livre e bom pouso. Liga 2230, autorizado para Elefa, se tiver condições. Elefa, dá presente, 2230. Salvador, boa tarde, Azul 2715, seguinte da Whisky. 2715, autorizado de chegada Amã, chame o controle na frequência 120.8. 208, chegada Amã, obrigado, 2715. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2715, ciente da Whisky. Azul 2715, aciona a identificação via chegada Amã, desça para nível de voo 100, quando no ideal. O ajuste no 013. Ciente, uma centena, quando no ideal, ajuste no 013, Amã, Azul 2715. Azul 2715, controle. Prossiga, controle. Azul 2715, caso necessite efetuar desvios, que o faça pela direita. Temos tráfego na sua esquerda, na posição de 10 horas, 25 milhas, rumo noroeste, cruzando 090 em subida, 1 Alfa 172. Ah, ciente, caso necessário, desvio à direita, ciente, Azul 2715. Passaredo 2230, vai precisar fazer um desvio à esquerda, evitar a formação, por 20 milhas. Confirme a prova de desvio, passaredo 2230. Seria a 250. Seja autorizado para 250, confirmando 20 milhas, após desvio elétrico. Sente o 2230. Muito boa tarde, é o passaredo 2231 no ciente da Whisky. 2231, voe a procura da posição Bomedi para a chegada Bomedi 1. Chame o controle Salvador na frequência 120.8. Na proa de Bomedi 1, e chamar o Salvador 1208, grato. Após liga lá no 160, autorizado guarda direto de China. Tinha 305 após 160, autorizado direto desvio, direto destino, 2715, 14. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o passaredo 2231, não? Passaredo 2231, aciona identificação, autorizada a chegada Bomedi 1, reporte quando no ponto ideal de descida. suficiente. Já estamos no ponto ideal de descida, bom sim, uno, para sair do 2231 e a idente, senhora. Passarei 2231, desça para a mídia de voo 070, ajuste no 013. Descendo para o 070, ajuste no 013, passarei do 2231. Azul 2795, desça para a mídia de voo 050. 050, azul 2795. 6315, vibração para interceptar a final da pista 17, curva à direita na proa 175. Desça para 3 mil pés, reporte para modificação de regras. Proa 175, 3 mil pés, reportar para modificação de regras, 6315 da janela. Controle Salvador, passaria do 2231. Só uma informação, senhora. Depois de Bombete, seremos retornados para o pouso na 17? Passaria 2231, irá efetuar o perfil da chegada Bombete 1 e após ITAP será retornado para o procedimento na pista 17. Sente então. Entendemos Bombete 1, depois de ITAP será retornado. Muito obrigado. Azul 2715, vetração para a interceptação do perfil da pista 17, curva à esquerda na proa 115. Seu limite é voar nessa proa por 30 milhas. Direita 115, esquerda 115, limite 30 milhas, gente, azul 2715. Pro cancelamento, Xenai 6315, já consegue visual com o campo. Xenai 6315, plano IFR cancelado 1759, desça para 1.500 pés, o ajuste permanece no 013. Aguarde transferência de comunicações com a torre. Afirmativo, desse 9500, aguardando a 6315, 5013. Dois sete no 4, já está autorizada a proa de barreira. Xenai 6315, chama agora a torre na frequência 198.95. 295, vai chamar, obrigado. Muito boa tarde, Xenai 6315, ela visual com a vista. Xenai 6315, ajuste no 013, continua a aproximação, aguarde o telefone de fogo, Xenai 7. Dá autorização, 6315. São 10 horas, 2 1 milhas, rumo oeste, cruzando uma centena em subida, um Alfa Tango 72. Sente, ficaremos atento ao tráfego, passarei os 2231. Pouso autorizado, pista no 7, vento 260 graus, 3 nós. 260 com 3, senhor? 260 com 3. Afirmativo. Do 2714, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. O 288, 260, 2714, boa tarde. Boa. Do 2230, autorizado voar direto Conquista. Conquista, o 2230, obrigado. Oi, boa tarde, é o Xenair 6142. O Xenair 6142, na Lima, curva direita na Mike e a próxima esquerda na Quebec. Chamei no ponto de espera. Camarada. chamo é o Oscar Mike Yankee, mantenha 5 condições visuais, voando o farol de Itapuã. Reporte quando no farol de Itapuã. Vai reportar no farol de Itapuã, tá com o uísque, Yankee. Deixa para 3.000 pés, reporte para comando visual para modificação de regras. Descendo para 3.000, reportaremos modificações, o azul 2795. B2231, reautorizada a descida, nível de voo 050. 050, passaredo 2231. Solo aos 03, na casa 035, após o tráfego da companhia, ingresso na Lima. E na Lima, chame solo em 121 decimal 9. Ativa após o tráfego da nave na Lima, chamará 129, acionar 631. Passaria 2231, autorizado para ITAP. Pula de ITAP, passaria do 2231. Azul 2715 em forma visual. Azul 2715, confirme modificação de regras do presente. Afirmo. Azul 2715, plano IFR cancelado aos 1804, mantém-se em condições visuais, descida para 1.500 pés, o ajuste no 013, aguarde transferência de comunicações com a torre. Gente, 1.500, 1.013, aguardando transferência, Azul 2715. Passarido 2230. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, boa. Oscar Mike Yankee está farol de Itapuã. Papá Romeu Oscar Mike Yankee, chame a torre na frequência 1895. Tenta cerca. Pode pronto, apareceram no 7. Beleza, ingresso uma pronta, uma presença, né? É um passo. Mike Yankee, farol de Itapuã, que é a cidade de Itapuã, não é certo. Mike Yankee dá presente, ingresso autorizado por vai esquerda, cruzar sinal da 1-0 e reporte para girar base. Oscar Mike Yankee. Autorizado o cruzamento, vai reportar para girar base para 1-7, Yankee. Chama o tráfego Airbus da Avianca ingressando na pista no 7 para decolagem. Tá, ciente do Airbus. CVD 2231, vetoração para aproximação para pista 17, curve à direita na proa 050, seu limite é voar nessa proa por 20 milhas, desça para 4.000 pés. Descendo para 4.000, curvando à direita na 050, o limitado por quanto, senhora? O limite é voar nessa proa por 20 milhas, o CVD 2231. Sim, se voar por 20 milhas nessa proa. Chame Juliano 42, estamos aqui com a coordenação controle. O mesmo solicitou que após a decolagem mantivesse até 2.000 pés. Pode ser, após a decolagem vai manter até 2.000 pés. Hoje também é 1.400. A linha de decolagem autorizada, pista no 7, vento 260 graus, meia dúzia de nós. Forma helicóptero à direita na perna do vento para base pela direita. É, não interfere com a sua decolagem. Acho que o Mike Yankee ingresse na perna do vento e aguarde autorização para girar base. Já está na perna do vento, aguarde autorização para girar base. Pelo visual com a chanela na decolagem. 5, obrigado, 2715. Salvador, boa tarde, azul 2715. 2715, boa tarde, reporte no vertical da César. Vertical confirme? No César, na antiga rotatória. Ah, sim, a gente reportará. 3.000 pés, reporte quando visual para modificação de regras. Gente, 3.000 pés descendo agora, mantendo quando tiver condições de reportar. Gente, eu acho que o Mike Hank. Acho que o Mike Hank autorizou a girar a base, reporte na final da 1-7. Vai para na final da 1-7, já baixou e checou. Chinamea 1-4-2, decolado aos 08, pro até 2.000 pés, controle 1208. Controle 208, obrigado, minha 1-2-4-2. Acho que é o Mike Yankee, pouso autorizado, pista no 7, vento 240 graus, 7-9. Autorizado pro Yankee, certo. Chinamea 1-4-2, assistindo 2.000 pés. Chinamea 1-4-2, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2.000 pés, após o intercepto da pista da saída Puka, subindo para o nível de voo 350. Interceptando agora a Puka, subindo ao 350, Chinamea 1-4-2. Controle Salvador, passadeiro 2-2-3-1, atingimos 3.000, visual, Marota. Passadeiro 2-2-3-1, confirme, modifica regras do presente? Ah, fiz, modificando agora, Chana. Passadeiro 2-2-3-1, plano IFR cancelado 1-8-0-9, desça para 1.500 pés em condições visuais, ajuste no 0-1-3. Aguarde para transferência com a torre. 7 descendo para 5.500, ajuste 1013, aguardando autorização para transferência. Do 2231, confirme se tem condições de voar na proa 070. 070? Afirmo. Afirmo. Afirmo. 060. Passarei 2231, voar na proa 070. Voar na proa 070, então. Acho que é Mike Yankee, solo 10, vai livrar, estacionar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, Leto. 2715 avistado, pouso autorizado pista no 7, vento 280 graus, 4 nós. Pouso autorizado, azul 2715. Confirmando mais uma vez o vento para o 2715. Pouso autorizado, pista 1-7, o vento 260 graus, 4 nós. Ciente, graças. Confirmo que a pista 1-7, a partir da segunda metade está molhada. Ah, graças, 2715. Para o 2231, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 119.85, confere. 118.95. 118.95, grato. Torre Salvador, muito bom, boa tarde, ao passar 2231, não? 2231, na justa 0.13, autorizado a sinal da 7, reporte aguarda a autorização de pouso. O ajuste 0.13, 2231. Sim, te aguardando. No 5, solo no 3, libera a direita, à esquerda, na Lima, chame solo 121 decimal 9. Solo 121 decimal 9 na Lima, grato. Alô 4462, aciona identificação, autorizado chegado com MED 1, desça via para nível de voo 050, ajuste no 013. Controle é o passageiro do 223, ou não? Prossiga, 2231. Está autorizado? Romeu 44, ele vai falar de Serra Índia com Índio, destino finais Serra Brava e Serra Vista, para sobrevoo em Salvador, alocado 0115 no transponder. Está com proa da Cidade Baixa para sobrevoo na localidade através de Duna, Mike Litoral. Gente, Mike Vitor Alfa, mantém-se em condições visuais 500 pés, confirme o POB e reporte quando no local de sobrevoo. Dois a bordo, se mantendo a 500, condições visuais, a sua escuta permanente reportará no local, Mike Vitor Alfa. É 61142, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 221, baixado e travado. Pouso autorizado, 260 graus, 32. Grato. 31, Áudio 18, livra à esquerda Lima, Charleston 21, décimo lá. Pela esquerda na Lima, 1219, graças e boa serviço. Na versão de cidade baixa através de Duna, vai abandonar o setor, comprou do aeródromo, está sobrevoo nas imediações do mesmo, ainda não tem o setor para sobrevoo Mike Vitoral, está se aproximando da comprou da Seasa. Gente, Mike Vitoral, só reposta no Seasa. Reportará no Seasa, Mike Vitoral. Salvador 4462. Prossiga 4462. Azulão 075050, 5 milhas, meia de TAP. Vamos aguardar a declaração para o ano 7. Salve 4462, busca para 3 mil pés, o ajuste no 013, vetoração para o procedimento na pista 17, curve à direita na proa 055. Seu limite voa nessa proa por 20 milhas. Reporte quando visual para modificação de regras. Direita proa 55, por 20 minutos, portará quando visual para a mudança de ré do 4462. Papá Mike Vitor Alfa, confirma o local de sobrevoo. Temos a aeronave em aproximação para a pista 17. A informação foi para o Papá Mike Vitor Alfa. Confirmo. Se autorizado está presente, vai para São Cristóvão, através direita da 17, sem interferir. No máximo interferindo com o eixo da 10, já que a pista está impraticável, Mike Vitor Alfa. Gente, autorizado, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte quando... No sobrevoo em São Cristóvão. Em condições visuais, vai reportar no sobrevoo em São Cristóvão, Mike Litoral. Confirme o 4473. Aguarde confirmação com a torre. Mandou a voz Chanel 6326, livrou 2-1 para 150 para onde para bordo. Chanel 6326, acione identificação, via chegada Bomed 1 desce para o nível de voo 050, ajuste na 013. Gente, via Bomed 1 no nível 050 na 013, após o visual pistol 7, chame a 326. Azul 4462, informo que o aeródromo está sem chuva, porém a pista 7 encontra-se molhada. Gente, obrigado, 4462. Alinhado com 1-0, se aproximando de São Cristóvão para sobrevoo, totalmente condicionado aos seus tráfegos, o Mike Litoral. Excelente, Mike Litoral. Doutor Alfa, chame agora a torre na sequência, 198.95. 198.95 está presente, agradece-me, Mike Litoral. Torre Salvador, papapá, Mike Litoral. Mike Litoral, prossiga a torre. Está no eixo da 1-0, se aproximando de São Cristóvão, o lado direito da aproximação 1-7, para sobrevoar na localidade Mike Litoral. Gente, o Mike Litoral tem um forte na vertical do local de sobrevoo. Está buscando o local ideal, vai reportar o Mike Litoral.